sable, balançable. As borboletas avoam, avoam. As borboletas avoam, avoam. As borboletinhas avoam, avoam. Com as suas asinhas em volta das alampadazinhas. E aquimam, aquimam as suas asinhas nos afilamentos das alâmpadas. Tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas das borboletinhas. Oh yeah, oh yeah. Depois vem os mosquitinhos que também voam, voam. Os mosquitinhos avoam, avoam. Com as suas asinhas César, ferrõezinho. Todos alampeirinhos em volta das alampadazinhas. É verdade. E aqui, mon, aqui, mon, o César, ferrõezinho. Nos afilamentos das alampadas. Ai, tadinho, tadinho. Ai, tadinho, tadinho. Dos mosquitinhos. Oh yeah. Oh yeah. Finalmente vens as osgazinhas que sobem pelas paredes. Todas alampeirinhas em direção às alampadazinhas, é verdade. Pensando lá encontrarem os mosquitinhos e as borboletinhas, que já não estão lá porque foram todas queimadinhas, queimadinhas, tostadinhas, tostadinhas. Onde? Nos afilamentos das alampadas. Tadinhas, tadinhas. Tadinhas, tadinhas das borboletinhas e dos mosquitinhos. Tadinho. Não vendo os mosquitinhos nem as borboletinhas em volta das alâmpadas, as avós casinhas pensam: mas que é isto? Até estarei precisando ir ao oftalmologista. Ai, então aproximam-se mais e mais das alâmpadas, procurando ver melhor. E até negue aquimum, aquimum os César Rabinhos. Onde? Nos afilamentos das alâmpadas. Vai, tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas das asós gazinhas. Tá bem, tá bem. Finalmente, constatando que não estão lá os mosquitinhos nem as borboletinhas, as avós gadinhas a descem pelas paredes, precisamente em sentido contrário, é verdade. Eles chegam ao chão e o que é que encontram? Os mosquitinhos e as borboletinhas, é verdade. Todos queimadinhos, todos assadinhos. Aonde, moços? Nos afilamentos das alâmpadas. Ai, tadinhos, tadinhos. Ai, tadinhos, tadinhos dos mosquitinhos e das borboletinhas. Dizem as osgazinhas. Dizem as avós gazinhas. Dizem elas, todas as lampeirinhas, aproximam-se dos mosquitinhos e das borboletinhas. E não é que os apapam e dizem: que bonzinhos, que bonzinhos. tão bonzinhos, que são os mosquitinhos. E as há borboletinhas, todos assadinhos, ai que bom, todos tostadinhos. Aonde, filhos? Vai lá toda a gente. Nos afilamentos das alampadas. Macarena, gostaria que tu fosses a minha pequena. Baila comigo.

pedra que caiu. Pântano ondulou, não sei quem foi que viu, alguém nos atirou a pedra que se o nosso amor acabou.